estar em toda parte, onde eu chamar seu nome, onda de luar me bateu no coração, quebrou o meu silêncio, entrou o seu perfume, prazer em conhecer o gosto sem da tal felicidade, com saber que há sempre um tempo pra gostar, sem pressa de gozar, sem nada se provar, nenhuma explicação pra força que nos une. Tome conta da vida da gente, por amor, o mundo fique muito diferente. Sua verdade é o que me atrai, ensino que eu não sei estar. Aqui nos une.